Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Antena na Web. Sintoniza-se. Mon destin inscrit en toi. Do you say a prayer when you're feeling down? Do you believe that love can turn your fate around? You're feeling high and low, you don't know what to think. The world is full of saints who live their lives in sin. Don't ask the mirror ball, you better ask yourself. I think you know the answers, but maybe you can tell. You see it all so clear, just take a look inside. The church you build inside your heart will always be your guide. Another day goes by, and so does your life. You try to make some sense before your time to die. If you feel humility for something that is true, you'll find the secrets of this life deep inside of you. Judgment Day.

J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'en mitoufle, je lui dis. J'ai pas de problème, je fais néant. Pas de malaise, je fais néant. Dans l'eau je baigne, c'est l'important. Bien à mon aise, dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bue la l'ombre des bombes. Tout est délice, délit docile. Je fais la liste des choses. Thank you.

tudo bom, a saúde era boa. Não planejava, era assim, te encontrava à toa. Queria te ver, simples, bastava uma ligação. Depois, ansiedade de te ter na minha mão. Aquela coisa na barriga antes de te ver. A balada sempre era melhor se tivesse com você. Perdi a linha, talvez parei de sonhar. É que com você só vou dormir quando a noite acabar. Pior do que discutir a nossa relação é sentir que você não tá mais aqui na minha mão. Sempre soube que você não era a solução. O day after é ruim, mas a noite é tão bom. Então vamos aí, que eu tô pro que der e vier. Porque quando a gente junta, você sabe como é. Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção. Cê faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração. Então vamos aí, que eu tô pro que der e vier. Porque quando a gente junta, você sabe como é. Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção. Cê faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração. Então vamos aí. Vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. No começo é tudo bom, a saúde era boa. Não planejava, era assim, te encontrava à toa. Queria te ver, simples, bastava uma ligação. Depois, ansiedade de te ter na minha mão. Aquela coisa na barriga antes de te ver. A balada sempre era melhor se tivesse com você. Perdi a linha, talvez parei de sonhar. É que com você só vou dormir quando a noite acabar. Pior que discutir a nossa relação é sentir que você não tá mais aqui na minha mão. Sempre soube que você não era a solução. O day after era ruim, mas a noite era tão bom. Então vamos aí, que eu tô pro que der e vier. Porque quando a gente junta, você sabe como é. Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção. Cê faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração. Então vamos aí, que eu tô pro que der e vier. Porque quando a gente junta, você sabe como é. Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção. Cê faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração. Então vamos. Vem, vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem, vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Você sabe como é, eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção. Cê faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração. Então vamos aí, que eu tô pro que der e vier. Porque quando a gente junta, você sabe como é. Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção. Cê faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração. Então vamos, então vamos, vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu. Falar com o povo, pra parar de jogar lixo. Vers le dort, le poids et la nuit me courbent le dos. Ils arrivent le ventre à midi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en furant de peur. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère soleil dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de vie et d'amour à verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tendre dans les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent. soignent leurs peines. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le pain. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un raffiot craquant de la cocopon. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles allonguées vous ravissent le cœur en présent attendu de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Sera moins pénible au soleil. Todo o mérito para quem manipula a agulha e gira o disco até soltar faúlha. É ele o pilar que segura a cultura, viga mestra da sua arquitetura, mestre exímio da compuntura. É por isso que a música de rua perdura. Quem é que põe o som que te move quando estás no clube a olhar para um decote? Quem é que passa o som e promove o verdadeiro hip hop e o torna mais forte? É o DJ no prato com corte exato, contato nato a estabelecer o contacto. Enquanto o MC incita o público e transforma o evento num momento único. Reconhecimento para este indivíduo, gritem todos comigo, DJ assassino. Gritem todos comigo, gritem todos comigo, DJ assassino. Gritem todos comigo, gritem todos comigo, DJ assassino. 33, 45, alta rotação, DJ assassino. Mais uma vez a mover todo o perímetro, num corte preciso feito ao centímetro. 33, 45, alta rotação, DJ assassino. Mais uma vez a mover todo o perímetro, num corte preciso feito ao centímetro. DJ de grande porte, LM no suporte. Uma década de hip hop, juntos aguentamos o forte. Norte, sul, sul, norte, centro, oeste, oeste e ilhas. Para todos os coletivos, gangues, grupos e quadrilhas, DJ assassino, prestem tributo. Encerrado na cabine, local do culto. Mano, dá o teu crédito ou ficarás em débito. As mãos deste homem dão luz a algo inédito. Representante da cultura na vertente mais pura. Uns discos, dois pratos e uma mesa de mistura. Longas noites nos bastidores, sexo de fumadores. Ambos de olhos vermelhos, de vida estranhos vapores. Da nova à velha escola, solidifica. Juntos numa só causa, bolimos em equipa e tudo indica um objetivo em comum. Mano, tu dás a receita, nós quebramos o zoom. 33, 45, alta rotação, DJ assassino. Mais uma vez a mover todo o perímetro, num corte preciso feito ao centímetro. 33, 45, alta rotação, DJ assassino. Mais uma vez a mover todo o perímetro, num corte preciso feito ao centímetro. Em festas puras, noites longas ou graves escuras, vibrações em pitas e runas, com cortes da moina ou organizações jungas. Assassino deixa sempre a sua assinatura. Nela cessem, colunas tremem. DJs com malas de CDs desaparecem. Deiam espaço, estendam o tapete para o mágico. São horas de malabarismo em pratos. Atrás de um grande MC há um grande DJ moço. Atrás de um grande DJ alguém com dor de coto. O contacto com o vinil é quase erótico. Ídolo feminino já é um hábito. Em DJ dá-me o teu telefone. 963-4569. Em rotação mais um clássico. O assassino, homenagem aos DJs no circuito. Gritem todos comigo,